Live. Agora, agora, The Best DJ Ellison in the news at live. Live. Everybody get your hands up. Everybody get your hands up. Everybody get your hands up. Everybody get your hands up. Everybody get your hands up. Everybody get your hands up. Everybody get your hands up. Everybody get your hands up. Everybody get your hands up. Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, L E S O N E L E S O N E L E S O N E L E S O N E L E S O N E L E S O N E L E S O N E L E S O N E L E S O N E L E S O N E. Bem-vindos a mais um show do DJ Ellison. Junto com o Nandinho, com o Tô, com o Juninho. Aqui no Águia de Fogo, Super Pop Live. Abrindo tuas asas, meu Águia. Picada neles. Picada neles, tripla. Picada, picada do Live. Picada do Águia da Amazônia. Picada do Mauro. Picada! Eu não tô nem vendo, velho. O papo é fazer a galera endoidar. Joga o bracinho pra cima! Bora, planeta! Bora, planeta! Bora, planeta! Bora, planeta! Bora, bora, bora! Ele chega chegando! O Águia chegou! O Águia chegou! O Águia chegou! O Águia tripla! O Águia chegou! Tripla! O Águia chegou! O Águia chegou! Picada tripla! Chegou! Avisa lá! Picada tripla! Chegou! Tripla! Tripla! Tripla! Tripla! Tripla! Dois, três, agora! É fogo! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, é! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Joga o bracinho pra cima, bracinho, bracinho. Bracinho, bracinho, bracinho, bracinho. Tô nem vendo, tô nem vendo, tô nem vendo, tô nem vendo. Bora, DJ Ellison, bora, DJ Ellison. Bora, bora, bora, maninho. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Eu, Águia, voou, voou. Águia, voou. Planeta. Deixa voar, deixa voar. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Bate na palminha, mortadela. Bate na palminha, bate na palminha. Quem é devoto da nossa santinha também bota o bracinho pra cima. Só quem é devoto, quem é que vai na corda do sírio de Nossa Senhora de Nazaré? Quem tá feliz com o sírio de Nossa Senhora de Nazaré aqui em Belém do Pará? Vai, Ellison! Assim que eu gosto, viu, Jamaica? Assim que eu gosto. Participando, vai, participando, participando, vai. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Deixa eu mandar uma putaria aqui, vai. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce. A bunda batendo, desce. A bunda batendo, vai, embaixo. Vai, bora pra frente, rapaz. Doidinho, vai!

torcida do Papão, torcida do Papão. Eu quero também, só quem é fiel do Clube do Remo. Bota o bracinho pra cima. Porra, mas fiel é a torcida do Paysandu, né, fiel? Bicolor? E cadê a galera da remoçada, da galera do Leão aí? Joga o bracinho pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Torcida do Leão, torcida do Leão, torcida do Leão. Curte, DJ Ellison, viaja, viaja, viaja. As mulheres dando resposta. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sucesso. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava muito. E se não dá certo, pede pra rasgar. Vai! Bem mais forte, só que eu quero, só quero o seguinte, todo mundo botando o bracinho pra cima, só quem é filho de Deus, só quem é filho de Deus, só quem é filho de Deus, bota o bracinho pra cima, bota o bracinho pra cima e puxa assim, ó, puxa, manda esse águia pra cá, vem, manda esse águia pra cá, vai, manda esse águia pra cá, vai! Lá vai ele! Põe a mãozinha pra cima e grita! Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Ô Mauro, já virou tradição, velho. O pop e as três águias. Eduardo da Nike. DJ Mauro tá tocando, DJ Cris na contenção, comandando a gabindada pra você sentir a pressão. DJ Gil tocando tudo, DJ Lurian também, avisa que é o Mauro som, então pode vir que tem. MC Anjo na voz, pra você ficar ligado. De quinta de aniversário vai bater palma no pop. MC Anjo na voz, pra você ficar ligado. Chama, chama todo mundo, chama pra curtir no Mauro. Pode avisar todo mundo que eu tô no águia blindado. Quem é o águia blindado? Quem é o águia blindado? Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Vai pro Mauro. Que eu tô no HBD. DJ Eduardo da Night, o rei dos graves. Só lançamento brabo. Deixa na batida, deixa na batida. E deixa na batida, deixa na batida. Quem tá de rock, joga o bracinho, o bracinho. Quem tá de... Assim, ó. Hoje. Vai. Hoje. Ah. Hoje. hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Tá, uma sentada daquela nervosa. Quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Eu vou tirar o pé. Vou tirar o pé dessa relação. Levinha Carrinha, esposa do meu parceiro maluco, lá do Maluco Slans. Tá de aniversário hoje. Tirar o camarote VIP Live. E a nossa família que tá de aniversário hoje, os fã-clubes. São pessoas que a gente deve carinho, satisfação, irmandade, amizade, um valor verdadeiro de sempre estarem com a gente. Obrigado mesmo de coração, viu? Os moleques Top Live! Parabéns pra vocês, a família Eco, Eco, Eco, Eco, Eco, Eco, Eco, Eco! Eu gosto. Os despintados da pedreira, a família sem noção, Sacra Pop, os perdidos! Meus Vingadores, todos os anos, sempre com a gente. Tem que tirar o chapéu, viu, meu irmão? Vamos! A Nara MSP, todo mundo que tá de aniversário, sintam-se abraçados pela família Pop! E é grande, viu? Tirar o pé. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Pra festa do Pop Live que ela gosta de doida. Vai dar PT, vai dar. Eu não posso esquecer também. Pra festa do Pop Live que ela gosta de doida. É a base, é a base. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona. Alô, os ladrão que só coça pros... Rodrigo e a Roberta aqui com a gente. Alô, minha equipe, chama! Na brisa, pô. Ó! Oh, então solta de novo pra nós ir brasar. Vem, vai, vem. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula. Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula. E o meu compadre Rafinha também já está aqui presente com a gente. Ele, meu amigo Pierre, a Luiz de Carreiteca. tem a loira, morena, branquinha e as noiva. A loira, morena, branquinha e as noiva. O grave bate, tua bunda pula, vai. Quando bate o grave, a sua bunda pula. E a Cyberprodução finalmente tá com a gente. Bate, bumbum mais bumbum, tua bumbum mais bate. Tua bumbum mais bumbum, tua bumbum mais bate. Tua bumbum mais pula, tua bumbum mais bate. Tua bumbum mais pula. Vem, vem, vem, vem. Ei, bebê. Ei, bebê. Dança aqui no meio, dança aqui. Deixa aí no meio, deixa aí no meio, deixa aí no meio, meu irmão. Porque é o seguinte, se subir no palco tem que dançar. Se subir no palco tem que dançar, tem que dançar. Vem, vem, vem, vem. Vai pra cima, vai danada, vai pra cima. Chega, chega, chegando. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar. Ninguém é de ninguém, Marcelo Pompom! Pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada. Deixa comigo o parceiro empresário Guilherme e a Andressa Carolini. E a empresária Andressa Carolini da Casa de Shows Renascer Revolution. Cheguei. Cidade Nova. Eu. Vai. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Que confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou. Parceiro Milhão, tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente. Alô Milhão, Milhão do Pop. Quem tá feliz, joga a mão, bate palma. Só quem tá feliz, joga a mão, bate palma. Só quem tá feliz. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério cê tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Yeah! Yeah, yeah. Joga a mão pra cima e sai do chão. Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar. Sai do chão, vai, vai, vai! Yeah! coxa bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. E agora? Prepara esse, tá vivendo esse momento de emoção. O sino de Nossa Senhora de Nazaré, Brasil, Brasil, pra endoidar, pra endoidar. Endoida, caralho, endoida, caralho, vai, endoida, endoida, vai, endoida, endoida. Indona! Everybody's going to the party, have a real good time. Indona! Indona! Indona! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Detona, Alisson! Rodolfo de Marituba, o Márcio de Marituba deu bem por ali com a gente, detonando tudo no Planeta Show. A empresa RS Produções, o Graveson Alan, obrigado, o Filipinho PDB. Alô, Filipinho! Gil Lopes, a Carolzinha. Olha o meu parceiro Nilcínio dos Arrepiados, a Kate Maia também. E aí, Renanzinho Pressão, e aí, Gabi? E aí, Anderson da Contabilidade! Tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, mano. Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Toma, toma, toma, toma tua bicada. Toma, toma, toma, Matheusinho. Eu te avisei, te avisei. Vem! A lourinha, a moreninha, quem mais? A morena tá que tá, a lourinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode soltar. Encostando, encostando, encostando. Jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Eu também, certo? Vai! Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. E a nossa família, Tina Barato! Do Tapanã também tá com a gente! E aí, Tina Barato, manda pra cima! Tentando, picando, sentando. Jogando a bunda, tentando, picando, sentando. Jogue essa mãozinha, jogue essa mãozinha, jogue essa mãozinha. Olha, a mulher, quando disputa o homem, elas vão pra cima, meu irmão. É guerra, é? Então elas dizem assim, vai! É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, afronta, é guerra. Afronta, é guerra. Vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile funk. Arrocha, arrocha, arrocha. Bora, Dente! Bora, Fábio, vai! Porra. Afronta, é guerra. Afronta, bora, Manduca! É guerra. Vem pro baile funk. Bora, Cláudio da Netflix! Vem pro baile funk. De volta, hein, Maria? Arrocha, arrocha, vem, vem! Arrocha com o bofe dela, arrocha com o bofe dela, arrocha com o bofe dela. Então manda pra ela, sai, vai! Pega, pega, é guerra? Pega, pega. Chama ela, chama ela, chama ela, chama. É guerra. Chama, chama, chama. Bem gostoso, vem. É guerra. Bem gostoso, agora. Afronta. Agora a guerra. É guerra. Afronta, vai. Afronta. Afronta, afronta, afronta, afronta, afronta, afronta, afronta, vai. Tchau, tchau, tchau. Um, dois, três, vai! Bagulho é louco pra toda mulher. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada, ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Oi, Alisson! Hoje é aniversário da Mega Light! E ela tá comemorando aqui no Sung, ela dá valor, maninho! Ela joga bundinha e não para. Ela joga bundinha e não para. Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Eu quero a torcida do Papão batendo na palminha. O Paissandu tá feliz da vida, meu irmão. Quem é do Paissandu bate na palma da mão. Torcida do Papão. Vai, uma lista branca, outra lista azul. De novo. Uma lista branca, outra lista azul. E a torcida do Leão vai responder mais forte. Quem é do clube do Remo bate na palminha. Torcida do Leão, quando eu pedir, quando eu pedi, quando eu pedi. Vai assim, ó! Remo! Que é de novo? Remo! Toma essa porra, vai! O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou com uma proposta irresponsável. O uísque com uma porta, o sexo colado, te dou pirocada de bala. Alô, beat na esquina! Papai, senta porra, vai! Ô, senta porra, Nilcinho! Caralho, senta porra, vai! Ô, senta porra, vai, caralho! Senta. Os arrepiados, Nilcinho! Porra, vai, o meu parceiro bola! Porra, vai, GDK! Porra, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, é Aldari Playboy. E do meu ladinho, Rodrigo e a Roberta. E aí, meu segurança de feira pra cima, Marcelo Bumbum. Régua, tu botaram os homens pro teu lado hoje, foi bom. Vai, Bumbum. Chama o Rodrigo, chama a Roberta. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a maior festa de fé do povo católico paraense. O povo do Pará e todos os seus visitantes se reúnem nas ruas, transformando-as em um mar por onde a Virgem de Nazaré veleja em seu altar, envolto em flores, recebendo homenagens, pedidos e agradecimentos de seus filhos e devotos. Envolto nesse mesmo pensamento, a empresa Pop com seus DJs, Ellison e Juninho, deseja a toda a família Pop um feliz Círio. Que as bênçãos da Virgem de Nazaré recaiam nos lares de todos nós e que juntos possamos alcançar nossos objetivos com a proteção divina. Felice, felice.